decolar pista 10, vento 1000 graus, 05 nós. Azul 9193, decolado 32, chame controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. 12, 5 decimal 1, secundário 123, decimal 8. Ariane, mantém cabeceira no zero. Controle do 9193. Azul 9113, contato radar na decolagem, transmite a redação do transmissão ótima, atualmente voo 340. Isso aí do São Paulo no Monte, no nível 340, azul 9113. Tema ainda bom que é olhar. Autorizado, decolar pista no 0, vento 1, 0, 0 graus, 0, 5 graus. Decolado 40, chame controle de Salvador 1, 208, bom voo. 208, bom voo. encontra no Recife, no 28.8, secundária 126.0. Boa noite, Gol 1-1-6-1, autorizado alinhar e decolar, pista no 0.100 graus, 0 batalha. Azul 91113, chama agora o centro Recife, 125.1, secundário 123.8. Controle Salvador, boa noite, voo 1161, decolou na São 1, cruzando 3.500. Gol 1161, contato na zona da colagem, 2.7.1, trânsito ótimo, para o meu voo 360. Estambul, via Mosca para 360, gol 1161. Direto Leda, aguarde a autorização para a vovó. 208, com voo. Controle Salvador, 208, Xané 6251. Controle Salvador, bom dia, Xané 6251. Salvo 1. Xané 6251, contato na Tarna da Polar, que ia sair da sua gestora. Salvo 1, transição ótima, salvo 1, 340. Salvo 1, ótima, 340, nível Xané 6251. Índia Gol, chama agora Centro Recife, 126, decimal 85, secundário 125, decimal 45. Controle Salvador, tendo a identificação do estadio, chegada ao médio 1 para o meio de voo 050, as estações estão no 015. Autorizado, voar direto, tá? Bom dia, autorizado, a área, não sei que espera, não deve. 1, secundário 1, 2, 3, 8. Salvador, bom dia, 19006, 1500. Voo 9006. Contato na Tarna da Colagem, a gente está no voo, transição ótima, para o nível 380. Aviação, voo no Mótima, tem ação 360, cara. decolar pista 100, canto 100 grau 059. Chama agora o centro Recife, 1, 2, 5, décima 1, secundária, 1, 2, 3, décima 8. Autorizado, a gente voou 380. Pode ser, cara, 380, final, sobe uma pé em voo 9006. Lança voo 9006, autorizado em 380, porém, conforme instruções do centro Recife, vai subir e matando em voo 380 devido a tráfego. O limite será até contato com o centro Recife. Certo, preciso 320, autorizado 38, registro 320, o voo 900. Correto. Patrulha, bom dia, o GMF 07. Chanema 075, contato radar na decolagem, 50, São João, transição ótima, mas eu vou 360. Zero, 25, décima 1, secundário nível 3, décima 8. Agora o centro do sítio no 25, décima 1, secundário no 23, décima 8. orbital. São 7490, bom dia, autorizado multiplicando 0, vento 1110 grau 049. Bom dia, Civil Force 1110, vou, é espaço, navegar. controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, obrigado, gol 9935. Controle Salvador, gol 9933, decola, partida São Ruano, cruzando 1.077. Gol 9933. Contato na tela, decolar, se você ainda tiver seleção, vamos para essa morte, para o gol 400. Decolado 400, São Ruano, tirando sua moto, gol 9933. Controle Salvador, gol 9933, curtido pelo controle de máquina. Autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero. Vento 1-1, 0 graus, 0,59. Voo 9933, autorizado com o André de Mota. Ela é 2,5, está autorizada a próxima pergunta de LF. Pistão no zero, tem que parar 2,10. A seleção no zero no 5, resposta estabilizada. Gol 9933. Chama agora o centro de recife. 1-2-5 décima 1, no secundário 1-2-3 décima 1. 1-2-5-2, gol 9933. Bono 349, decolado 18, chame o controle de instalador 120 de espalha 8.1. 08, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Bono 349. Bono 349, beleza, bota na danada colada, correndo, direção, o outro, só joga o espalha 380. Salvador, joga 380, via Bono. Grava a volta do outro, controle de Salvador, tem a passado. Essa via chegada da Dona de Ouro para o 050, a vista chega como 015. Já, direto de Goura, deixa para dois no pé, já tem metrô 105, apresenta a próxima turma de direto de Goura, zero, reforma estabilizada. Chama o controle de Salvador 1208, bom dia, bom voo. 1208, obrigado, bom dia e bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, passarelo 2221. Passarelo 2221, bom dia, contato na data decolar, se você for da 9-0, transição da CAP, para o nível 180. Ciente, o passageiro 221, comprimou o transição WhatsApp e sobe 180, está cumprindo o perfil inferior. Autoriza sem restrições direto no 80. Passageiro 221, avançado com a próxima controle de chegada a bordo, está autorizado o número sem restrição para o número de voo 180. Ciente, sem restrições no 80, 221. Passamento 2221, controle Salvador. Coisa, feliz coordenar o 220 pro 2221. Aguarde, contração. Aguarde, obrigado, 221. Sou autorizado, eu vou voo 220. Autorizado 220, obrigado, 221. 22, do Vitor Direito, fechando o solo, 121, e final 9, bom dia. decolar, zero vento, 1-1, 0 grau, 0 centrado. Controle 208, obrigado, bom dia, bom trabalho, 9229. Controle Salvador, bom dia, voo 9229, decolado na São Bruno, cruzando 1400, César 330. Voo 9229, contato na barra de decolagem, pela gestão da São Bruno, operação morte, compromisso, voo 330. Sabedia, São Bruno, morte, lançado 330, voo 9229. Controle Salvador, acendimento identificação dessa via chegada a ponto para o mesmo de voo 060, vista a seleção 0 no centro. Tarde 9063, autorizado a final do programa de aliança de texto 0, vista para 310, alteração no 0 no centro, reforço estabilizado. Solo 3, 5, libera direito, chama o solo, 1, 2, 1, destino 9.